2000 com 1013 na proa de Duna? Após etapa de Duna. Golf. Salvador Gol 601. 601, prossiga. Dá uma milha para esperar a baixa. Está no 601. Ciente, continue a aproximação, informarei pouso. Desce 601. 4000, padrão, bonte, 6143. Qual o nosso cabimento aí? Escalima Tsui, pronto, cópia. Voo local 050 na terminal setor nordeste, radial 080 até 20 milhas, decolador no 7 com curva esquerda, saída Conde, frequência do controle 119.35, a torre 118.6 dúzia, seu código transponder 5511 no Oscar Lee Maxway. O pátio do Aerostar para acionamento, táxi, chama a torre, 118.62, Oscar Lima X-Ray. Nada. 354 no 5 para o táxi, 66 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. 7 táxi, autorizado em frente, Índia e Alfa, ponto de espera, chama a torre, 18.62, trip 54 no 5. Obrigado. 3567 também para o táxi, está com 114, 420 com 20. Ciente, inicie seu táxi. O TAM 3567 para o ponto de espera vai fazer via Índia Alfa. Quando lá chame torre 18.62, informe passando através do portão 6123567. Afirmativo, então ponto de espera da 10, via Índia Alfa, através de 62 vai chamar 4826, obrigado, na 3567. O Saulo, o azul 4206, está no aguardo da autorização. Ciente, 4206, Recife 370, na Peruísque 58, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1935, torre 186. Seu transponder 5476, azul 4206. Ok, autorizado nível 370, decola pista no zero, curva esquerda, Puca, Aru, Peruísque 58. Saída frequência 198, aliás, torre 198, decimal 6, saída 19, decimal 35 e transponder 5476 ou 4206. Fome para o puxo acionamento 4206. Chamará. Solo Gol 1856. 1856, guarde cópia 1856 para Recife. Gente, através do 62 está 3567. Ok, seguindo até o ponto de espera da 10 via Índia, quando lá chame torre 18612 até 3567. Vai prosseguir via Índia, quando lá 186, obrigado. Oscar Bravo, prossiga. De Davato para o Costa Azul, um a bordo, ciente. Uno 502, litoral, decola da Uno 7 com curva direita para o corredor Axé 0165, transponder. Controle na frequência 119.35, a torre 18.62, Romeu Oscar Bravo. Obrigado, 601. TAM 3145, chama Centro Recife. 1251, alternado no 3325. Claro, Boris Datan, após o mesmo, pode executar o push e informar táxi 4206. Ok, após a passagem do Boris Datan, às 9:06 horas, autorizado para estiver estacionamento do 4206. Torres Salvador, Mike Serra Golf, fui LS. Atenção, após o externo, passe pela direita para 17. Imagina, meu porte girando para 17, passe pela direita. Boa. De coordenação, Vera Cruz, Pilos Calvo. Boa tarde. Boa tarde. Sono 1856, pode iniciar o pulso para não dar atraso no voo? Confirme. O gol 1856, poderia iniciar o pulso para não dar atraso no voo? 2 autorizada final no zero. Deve o GLS está no zero, com menos 2. 7 pontos de espera, tá? 10, pronto. Aí mantém, a 3567. Aí mantém, tá? 3567. 354 no 5, decolar 233, controle de 935, bom voo. Obrigado, boa tarde, senhor. Escalima XUE, podia confirmar novamente o PLB e autonomia? 12:30 de autonomia, PLB 02. E o XUE perderia, parece considerar o 7%, principalmente está no circuito. Eu copiei, você não quer ter instrumento? É, a NAC. Aqui precisava dispensar, bastava fazer os gols aqui. Obrigado. Visual, corredores, qual corredor que o senhor prefere? Não, sem corredor, somente manter no circuito para efetuar 2 pontos de 1 e 3 no turno. Informação de 7 copia Mike Wolf Bravo. Vira base, ONU 736, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, tem pouso autorizado no 7, 110 com 10. Golf. Após o pouso para o pátio, Serra Golf? O Agarabata. Quente. Nossa, Cabral, para inversionar, chame táxi. Complexo final, chame Torre no 86. 86 com 6 ou 2. É. Controle Salvador, Juliette de Azulu já avisou com voo de São Paulo para descida. Livre descida, Mi 13, frequência livre, Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, Mi 13, frequência livre, Azulu. Então, 360, guarde copo. Guarda, 6620. A Solo Azul 4206, solicita táxi com 103, Maceió, 3 horas e 50. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, chame Torre 186, Azul 4206. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, chama 1836, Azul 4206. Mike, por favor, prossiga. Entendido que decola da 17, correto? Correto. Sente o Mike Golf Bravo, seu tráfego para São José dos Campos. Decolando da pista 17, o senhor vai fazer a saída 360 para São José dos Campos, a rota Perzulu 21, decola da 17 com curva direita, saída Arbor e posteriormente a posição Elefa, onde intercepta a aerovia Perzulu 21. Frequência do controle de saída em 11935, a torre em 118.612. Seu código transponder é 5512. O Mike Golf Bravo. Para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre na frequência 118.612. O gol, questão, tá 3567, contato radar, sobre o 380, serviço de vigilância. 380, 3567. Apenas para a mudança de local de estacionamento. Positivo. Está livre acionamento e fique atento à movimentação no pátio. O acuse na nova posição aí para o corte. Atento à movimentação do pátio, vai acusar na nova posição, graças ao Oscar Baixo. Para o táxi, bom 856, 3 horas e 15, alterna aqui em Salvador, PAB 122. 122, 3 e 15, Salvador, táxi, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, gol 856. Índia Alfa, ponto de espera 186, boa tarde. Boa. Minha posição, estou com dois tráfegos na 107 e um Boeing da Gol na cortiça, ok? Após os tráfegos, eu já coordeno sua decolagem. Alô? Salvador, eu passo a Romeu mais um pouco tráfego. Me direcionar, chame o táxi. Enquanto em pista que decola. Aerostar, pistou no 7, aguarde cópia, Oscar, papapá. Afternoon ground, Giant 8671, Santiago with a uniform. Tango 1, Golf Tango India 8671, stand by 146 clearance. Roger. Vendo 2, solas 3, 9, direita, 2, 1, 1, 9, solo, bem-vindo. 21, 9, 7. Bem-vindo. Solo, ali, bem-vindo, 2, 0. 720, está autorizado Galeão 360, na Pesulu no 0, decolador no 0 com curva direita da El Leda, depois voa direto bridge. Frequência do controle 1935, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 55 no 3, web 6720. Autorizado Galeão 360 via Pesulu 10, decola na da El Leda bridge. Decola da pista 10, curva direita, 1935, controle 1862, 55, no 3, transponder, está no portão 4, 6720. Informe para o puxa-acionamento, 6720. Chama puxa-acionamento, 6720. Solo Salvador, eu vou no 612, Debrona, por isso. 710. Ok, inicialmente é o 97. Reporte ali, pronto, cabeceira, ou Oscar Lima X-Way? Contará ali, Oscar Lima X-Way. Meu Oscar Bravo, ciente ao ingressar no litoral, controle 8935, bom voo. Bravo. Torre, boa tarde, bom 856, pronto. Boa noite, 56, após o azul, ali mantém. Após o azul, ali mantém. Direto bridge, a intercepta 16, confirmada a Pesulu 10. Posteriormente, direto Luvito, DCT Barbacena, DCT Rio. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5520, Oscar, papapá. Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Oscar Bravo, Salvador, prossiga. Colou na 17, vai com proa de Costa Azul, vai manter 510 de litoral, meu Oscar Bravo. Meu Oscar Bravo, mantém as condições visuais, reporte para pouso Costa Azul. Bravo. 6143, dá o chané, reduza para aproximação. Reduzindo. Controle Salvador, é o Romeu Cabravo? Prossiga. Qual é que foi que custa o radar aí do Romeu Cabravo? 800 pés. Alô, obrigado. Golf Tango India 8671, right copy. Go ahead. You are clear to destination, Sierra Charlie Echo Lima, Fly Level 400, Airway Upper Zulu 21, until Sorocaba, after that Upper Alpha 310, after takeoff runway 10, right turn, Arbor Departure, Arbor Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo, after Elasa Echo Lima, Echo Fox Alpha. Salvador departure frequency 119 at decimal 35 and tower 118 decimal 60 and square code 5516. Golf Tango India 8671. Hey, standby. Mas a Juliette, vou no 612. No 612, seu portão é de número 2, fica atento ao sinalizador no 612. No 02, vou no 612. Siga. Qual pátio que se encontra? Pessoal, decolada 17, confirme. Outra põe, espera. Matheus, na esconda, seu paralelo está fora. 1856, livre decolagem, o vento 1 a centena com 10. Livre decolagem, 1856. Tem 567, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 2545. 288, 2545, da 3567, obrigado, bom trabalho. Ativo da visual, começa. Oscar Lima Yusui, reporte visual com Oxanen na aproximação, após o tráfego cruzar a retaguarda do mesmo e prosseguir com o primeiro circuito da 17. Ok, já está visual com o avião. Gente, assim que o mesmo cruzar a frente e manter a separação, o senhor pode prosseguir a retaguarda com o cruzamento do eixo da 10 e reportando, girando base para a final da 17. Encontrar na final da 17, Oscar Lima Yusui. Oxanem 6143, pouso autorizado na 10, 100 com 10. 100 com 10, autorizado, obrigado. Oscar Bravo, sinal para pouso. Eu vou ficar bravo, ciente, frequência livre para pouso. Bravo. 17, chame direto da torre, o Whisky, Mike Alpha. 1856, boa tarde, contato radar, sobe para o 390, saída Pouca. Pouca 390. Ok, zero a posição de estacionamento para o corte. Frequência livre, uma boa noite, você quer mais caminhão? Graças, Romero. Ground Giant 8671, ready for readback? Yes, sir, go ahead. Giant 8671, cleared flight level 400, Upper Zulu 21. Salvador VOR Upper Alpha 310, on departure, right turn up to 10,000 on the Arbor, departure Arbor. Elifa, squawking 5516. Flip over the departure 11935 and tower 118.60 or Giant 867. Frequencies 119.35 and 118.60. 11860 and departure 11935. And report where to push and start to Giant 867. We'll call for pushback, thank you. Oscar Lima X-Ray, sinal baixado e travado. 43, livrando a disputa. 1143, táxi em frente Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. 6143. Alfa, guarda Juliette, 6143. Eu ponto espera. Só um minuto, mais Golf Bravo. Oscar, papapá, autorizado em ganho com 7, reporte em live pronto. Oscar Lima X-Ray, confirma entre 917 agora os 47, vai curvar novamente à direita com o circuito de tráfego e inicialmente mantendo o setor norte, aguardando para girar a base. Curva à direita, mantendo mil pés, setor norte, Oscar Lima X-Ray. Romeu Oscar papapá, eu vou pedir novamente que o senhor repita o POB e a autonomia, ficou entrecortado o que o senhor falou, e devido ao estrago eu não acabei copiando direito. Pode 30, 62 RJ, grato. 273. 273, livre descida para 2000 pés, autorizado a final, pista no zero. Livre 2000 e LS, chama lá. Azul 4206, chama Centro Recife, 12685, alterna 13365. 12685, 3365, obrigado, boa tarde. Bem, 143, vai prosseguir via Juliette, para a posição 01. 01. 17, 10 com 10. Oscar Lima X-Ray, pode curvar já à direita, cruzamento do eixo da 10, de imediato. Informa o tráfego decolando da 17. Oscar Lima X-Ray, está na escuta? Na escuta, prossiga. Ok, curva à direita agora para o cruzamento do eixo da 10 na aproximação. Informa o tráfego decolando da 17. Cruzamento de imediato. Curva à direita, cruzamento da 10. Oscar Lima X-Ray. Bravo, livre táxi, ponto de espera da 17. O Michael Bravo teve um atraso na parte dos motores, poderia guardar mais 5 minutos para o táxi? Afirmativo, reporte pronto. Vai, reporte tá pronto, bravo. Oscar papapá, decolado agora 50 e controle 1935. 1935, obrigado. Juliette Zulu, mantendo as condições visuais, reporte Veracruz. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu Oscar, papapá. Papa Romeu Oscar, papapá, contato radar, saída da El, sobe para o 360, vigilância. Para o 360, vigilância, papá. Voo no 856, chama Centro Recife, 12685, alterno no 3365, voo no 856. 2685, 13365, boa tarde. Boa tarde. Estou norte, 3 milhas em espera. Estou com o Boeing da Gol na aproximação. Ok, manterá no setor norte, 3 milhas, da 17. Oscar Lima X-Ray. Isso, ao iniciar a espera, evite curvas que ingressem para a aproximação, ok? Ok, ficará em curvas lá aguardando. Oscar Lima X-Ray. Frequência livre, bom pouso. Trip 54 no 5, chama o controle Ilhéus na frequência 1201. Correto, 3897, quando pronto, também puxa o acionamento no 08. É, deixa eu voltar lá. Torres Salvador, gol 1273, boa tarde. Sim, boa tarde, informação de tráfego, um Bravo Eco 9 Lima, no setor norte, a mil pés. Não interfere no seu pouso, pista no zero livre, pouso autorizado, 110 com 8, check-in. Baixo travado, graças a Deus, livre pouso na 10, 273. Oscar Lima, X-Ray, dá presente, intercepta sinal no 7 e reporte visual com o Boeing na final, da 10. O Lima interceptará a final da 17 e reportará quando tiver o Boeing no visual. Puxa, porta para o táxi. Porta para o táxi, 720. um suprimento sem visual com o Boeing. Chamou? Oscar Lima X-Ray visual com Boeing. Afirmativo, continue na aproximação do 17 e se encaixando com o número 2, o Oscar Lima X-Ray. Ok, manterá como número 2, Oscar Lima X-Ray. Nossa, que ele executará um 180 à direita aqui para dar tempo do banho, só tá? Não, pode prosseguir, o Oscar Lima X-Ray, pode prosseguir, está separado. A visual, está no meu visual, mas os tráfegos estão separados. Pode prosseguir na final, só no 7. Prosseguindo na final então, Oscar Lima X-Ray. Ataque autorizado, é porta na papá para ingresso. Oscar Lima X-Ray, sem baixado travado, reta final. Oscar Lima X-Ray, toque remetido no 7 autorizado, vento 110 km. Autorizado, toque remetido, Oscar Lima X-Ray. Solo 255, bem-vindo a Salvador, ao livrão do Juno 19, solo. Solo 219, voo no 273. Solo web 6720 com 188 a bordo, 3 horas e 40, alternando com fins para o táxi. Autorizado de táxi, seguindo a retaguarda do H25 Bravo, no ponto de espera da Papá. Número 2, o Mike Golf Bravo. Confirmando o POB e a autonomia. Sim. Meia, mensagem 20, obrigado. Salvador, gol no 276, livrou na sua escuta. Salvador, muito boa noite, ao Santos, 294, da série, estamos certo. Centro da Jusport. 3894, ação de identificação. Chegada a Mari, desce mantém o 050. Na Mari, descendo para o 050, tanto 384. Que, Whisky Mike Alpha, reporte em aliado de pronto, cabeceira no 7. Oscar Lima X-Ray, tocou RMT 57, circuito padrão pela esquerda, curva esquerda, reporte cruzando o campo. Curva esquerda, Oscar Lima X-Ray, circuito padrão. Cruzando Vera Cruz, comprou de Paripe, Juliette Nezulu. Gente, Juliette Nezulu, mantendo-se visual 1500 pés, informe em Paripe.